Bom dia, o Trip 5490 está cruzando 1500. Trip 5490, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 200, saída Momo. Para o 200, saída Momo. Autorizada para onde, Momo, direto? Negativo, mantém o perfil, tem uma aeronave em descida no perfil da chegada Momo. Corrijo, chegada bom. Ok, perfil da Momo, Trip 5490. Tan 3602, chame Recife, frequência 1288. 288, sente. No Simbra, o Tan 31 no Santiago. 6, 3198, aguarde pista livre. Gente, vai aguardar pista livre, Tan 3198. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. O Whisky Charlie Mike. Ok, Lima Bravo Alfa ali mantém. Lima Bravo Alfa. Azul 4207 no solo 50. Agiliza a liberação da pista. Chame pista livre. Já deixamos pista livre, 4207. Chame Recife, frequência 12545. Chamará Recife, 12545, muito grato, bom dia, senhor. Bom dia. Controle nosso, Patel, que ele solicita 10 graus à direita para livrar desvio, para livrar a formação. 10 graus à direita? Autorizado 10 graus à direita, aos papéis. Afirmativo, está autorizado. Informe a PROA e quantas milhas vai manter. Pista molhada, pouso autorizado, vento variável 032. Vento livre pouso, pista molhada, o TAR 3198, Machado de Tramado. Visual com traço do Gopan, na final da ONU 0, o ponto 2733, mantendo o ponto de espera da planta. Após a passagem do TAN ali, mantém. Força Aérea 2733. Após a passagem do TAN, a gente mantém. Está a formação. Firme que modulou para Salvador? Trip 5490. Desvio de formação à direita, com a proa, o Trip 5490. 330. Vamos copiar, confirme? Proa 330, senhor. 330. Tá ok, 330 subindo para o nível 200, 5490. 5490. Qual a autorização para o Sermax, para dentro para 2000, foi sobre modulado. Afirmativo, 2000 pés, curve à direita na proa 080. Reporte localizador estabilizado. Ciente, décimo aqui, 2000 pés, direita 080, reportará local. Estabilizado, Sermax. Voo no 260, autorizado, final LS, reporte no localizador estabilizado. Chamará estabilizado, 260. Lima Bravo Alfa, livre de decolagem, 350 graus, 032. Tan 3198 no solo 53, táxi à direita da passagem ao azul, mantenha a posição na eco e chama o solo 219. A gente vai lembrar que a direita dando passagem azul, chama solo 1219 na eco, Tan 3198. LS, chame a torre Salvador e 1862. 86. Salvador, bate jogou no 260, 3 do externo. Chame e passando externo, 260. Chamará. 433. Livre de colagem, Fábio 2733, vento 0, correção. 340 graus, 039. Livre de colagem, 2733. Thank you. Charlie Mike, seu localizador. Que Charlie Mike autorizado, final LS, aguarde transferência. Bravo Alfa, decolado ao 54, chame o controle em 0935. 035, Lima Bravo Alfa. Controle Salvador, bom dia, Santana, Lima Bravo Alfa. Pode confirmo. Não entendi, poderia confirmar o Oscar Pilo? Ciente que é transporte enfermo, senhor? Afirmativo, é porque eu tenho um tráfego à frente, está a 18 milhas à frente do senhor como número 2. Não vai interferir com a sua chegada, não. Ah, ok. Reduzindo para 170 o Oscar até o seu. Bravo Alfa. Prossiga em condições visuais direto para a plataforma US Polar. Bravo Alfa, 7. Chame o controle em 1935, decolou 55, o Focero 2733. 1935, 33. Oscar Hotel, que ela atingiu 060? Desce para 2000 pés, ajuste no 014, Oscar Hotel Kilo. Tá na prova de pelo já? Noite pelo, autorizado em para 2000 pés, ajuste no 014, Oscar Hotel Kilo. Ok, estou autorizado na proa de dono, da presente. Olha qual é o quilo. Proa de dono, olha qual é o quilo. Controle 2733. Após a DEP no perfil da Conte. Sério, Mike. E 33, contato radar. Sub, mantém nível 090, mantém a saída Conte. Saída Conte, acendendo 090-2733. Controle Salvador, Romeu Lima Lima. Romeu Lima Lima, prossiga. Grande terminal, está ciente da Tatá. Golo 260, solo 58, táxi à direita, solo 219. Direita 219, obrigado, gol 1260. Autoridade inicial descida? Qual o nível que está mantendo no momento? 55. 55, afirmativo. Desça para 2.500 pés, ajuste no 014, hein? 55, 4.90. 04-260. Autorizado Petrolina, trip 5490. Pronto, Petrolina, 5490, obrigado. Timotel, reduza para aproximação, nessa pro intercepto localizador. Afirma, Oscar Hotel Kilo. Afirmativo, repórter estabilizado, reduza para velocidade de aproximação, ajuste 1014, Oscar Hotel Kilo. Vai, repórter estabilizado, Oscar Hotel Kilo. Mike, final 10, Campo Alto. Eu estou Charlie Mike, em livre pouso, vento 340 graus, 03 nós, ficha molhada, chuva leve. E aí, Charlie Mike. Livre pouso 10. Lima Lima, Salvador? Escuta, Brasil? Ok, não tem um retorno no seu equipamento transponder, faça. Efetue um cheque no seu transponder, por gentileza. Oscar Kilo estabilizou no localizador? Estabilizou no localizador, Oscar Kilo. E complete final LS e chame a torre no 8612, Oscar Kilo. 10286, Oscar Kilo. Torre Salvador, Papatango, Oscar Kilo. O Oscar Kilo tem contato visual com o campo? Negativo. Ok, chuva na final, sobre o campo, chuva leve, chuvisco, pista molhada, informe visual algum campo. Vai reportar visual, Oscar Hotel Kilo. Lima, informe qual código que está alocado. Tono 00. Tem o código 0133, o Romeu Lima Lima. 0-1-3-6, valeu, valeu. Toca a pista, Oscar Kilo. Oscar Kilo, livre pulso, vento 3500 graus, 02 nós. Autorizado o pouso, pistão no zero, Oscar Hotel Kilo. Olê, bom dia, voo no 477, da Papá, francesa. Voo no 477, identifique, chegada bom, fidez, mantém um 040, o altímetro no 0 no 4. 040 na ponte, poderia confirmar as condições atuais? A pista. Vai estacionar, graças a Deus. Entre. Gol no 777, gol no 477. Salvador está operando visual nos mínimos, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Ok, André. Trip 5490, chame Recife, frequência 125.45. 2545, Voo 5490. Muito obrigado, boa tarde, daqui a pouco. Boa tarde, tomou um voo. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, informação em curso, Papá, confirma. Rio de Janeiro 340, pronto, Cotter. Sol 06, confirme, parte 3. Decola no zero direita, da El Letra P10. P10 é para novembro 57, Guarulhos, corrigindo Porto Seguro. Após o presumo meio. Controle 11935, transponder 5102. Para ingresso da Juliette, olha o seu. Azul 4207 autorizado, Rio 340, saída pista 10 com curva direita. Saída da El, confirma? Da El Leda Bidev. Dael Lida Bidev, Operador Novembro 857, Porto Seguro, Operador 16, Controle Salvador 119-35, Atena 5102, Azul 4107. 4207. Azul 4207, procedimento correto, chama puxa acionamento. Só confirmando, o transponder é 5102. 5102, tá anotado, obrigado. Gente, chama puxa acionamento. Repórter. Romeu Lima Lima, qual altitude que está passando? 2.200 pés. 2.200? Firmo. Ativo, gol no 477, forma o tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo sudeste, passando 2.300 pés em descida para 1.500 pés, a um Papa Alfa 34. É, o gol está atrasado. Posso ficar o teu quilo na escuta? Na escuta, Oscar Hotel Kilo. Qual o estacionamento, comandante? Aeroistar. Está livre o ingresso, cruzamento do Pátio 1 na minha escuta. Chame na Taxiway Quebec para cruzar 1735. Autorizado ingresso no Pátio 1, vai apontar para cruzamento da Quebec, Oscar Hotel Kilo. Não recebe o Oscar Hotel Kilo. Bora alto, claro. Diga, Lima Bravo Alfa. Vicente, oi na proa do Parque Metropolitano de Pituaçu. Tem condição de voar na proa do Parque Metropolitano? Lima Bravo Alfa, vou ir direto ao farol de Itapuã. Ingressando na PC Quebec, alto Hotel Kilo. Estamos para cruzamento na Quebec. Oscar Hotel Kilo autorizado, cruzamento 10, tá 1735 até Aerostar. Autorizado o cruzamento, 1707 até Aerostar, Oscar Hotel Kilo. Lá para o Volta Salvador, retornando. Mandante, vou informar para o senhor que, já que o senhor está fazendo esse percurso Salvador-Oeste Polares e retorno, a proa do farol de Itapuã no retorno fica um pouco complicada aqui para a gente. Porque é justamente a proa do pessoal que decola visual, ingressando no corredor Axé. Então é bom que o senhor comece a ter conhecimento dos pontos visuais, para que a gente possa evitar esse tipo de procedimento. Passa 60 para 40, gol 1477. Para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte localizador, gol 1477. 2014, está mandando no loco, voo no 477. Papa Romeu, Sierra, Charlie Romeu, ciente. Autorizado Salvador, Porto Seguro, 430 nível, decola no zero direito, Léo Leda Bridge a saída, em Bridge intercepta peso 16, controle 119 decimal 35, transponder 5150. Firme o Serra Tchalé Romeu? Ativo autorizado, São Paulo Congonhas, 430, mantém a rota e a saída. Leda Bridge. Uno 50, nível 430. Romeu decola da 1-0. Está acertado no parte 3. Mate. controle 2733. Prossiga, Fuxélia 2733. Autoriza o desvio à direita por mais 5 milhas, depois vai retornar para a rota. Afirmativo, está autorizado desvios e após direto conde. Afirmativo, após direto conde. Romeu Lima Lima, tá visual com o campo? Negativo, bastante prejudicada a visibilidade, visual com o solo. Variável a visibilidade horizontal. Ok, senhor, o campo está à sua direita, no rumo 185. Está autorizado a descida para 1000 pés? 1000 pés está autorizado. Eu vou passar a frequência para você chamar a torre 1862, ok? Certo. Escuta. Ciente da informação Papá, autorização recebida. Foram 260, seguinte, Papá confere, autorizado Salvador Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola 90 esquerda, sai da Fuga, transição Aracaju, controle em 199.35, transponder 5073. Cliente autorizado, Recife, de voo 390, via Peruíbe 58, decola da 190, saída Pucca, Aracaju, controle 39.35, transponder 5073, voo 1260. 260, sempre puxa o seu nome. Obrigado. Ok, à esquerda mesmo, tá mantendo 1000 pés, está na perna do vento. Salvador, bom dia, o gol no 477, estamos a 1 milha do externo, visual baixado e travado. No 477, chame, já está visual com o campo, confirma? Afirmo. Ah, ok, agora tem um contato visual, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, então o coronavírus não se esquece aqui, 1000 pés abaixo, ok? Não, praticamente na nossa proa. Não, tem um tráfego aqui na já cruzou na cabeceira 17 em aproximação, não vai interferir com o seu pouso não. Ah, ok. Romeu Lima no solo 19, qual estacionamento? Ok, backtrack, táxi até o pátio 5, da minha escuta. Gol no 477, livre pouso, vento 040 graus, 02 nós, pista molhada. Certo, gol 77.